Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia hoje traz o álbum Veraneio, sexto disco da banda Ed, de Pernambuco. Esse disco faz parte da série Baixo e Legal, aquele em que os próprios artistas disponibilizam gratuito e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa título do disco Veraneio, de Fábio Trummer. Sentar na areia branca entre os amigos e falar sobre soluções para os problemas universais. Deixar que a tarde passe sossegada, fazendo parte das evidências tropicais. O sol já não me queimava, o verde escuro do mar, no céu nuvens cor-de-rosa, com parte cinza e lilás. A última luz do dia, serena tarde se vai. A noite acende as estrelas, servindo a brisa do mar. A série Baixo Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. Veraneio, da banda Ed, foi lançado no ano de 2011 e traz uma banda madura com 16 anos de estrada. Nesse disco, eles nos fazem viajar, ora pelo frevo, ora pelo samba, ora pelo reggae, e sempre com a sonoridade pop, de sotaque pernambucano, já tradicional do grupo. A banda Ed foi uma das responsáveis pela popularização da música pernambucana para jovens Brasil afora, após o ótimo original Olinda Style, de 2003, que também recomendamos. E conferimos agora a faixa Casa de Marimbondo, de Fábio Trummer e Andretti Oliveira. É pau, é a pedra tirada, de mau jeito na testa. É beijo, é quente, é a miséria encostada, na canção depravada, o refrão repetido, que a paz nunca existiu. Aqui eu posso ver o mar, agarra, arranca e tira tudo do lugar, lambendo as pernas da cidade pelos cantos, desfazendo teimosa nas bocas ruas e marginais. A onça é grande, a vara é curta, o bairro inerte explode, risca o céu com fogo. Pincel e punho, sigo louco desenhando, mundo afoito, mexendo na casa de marimbondo. A banda Ed é Fábio Trummer, guitarra e voz, Rob Meira, baixo, Kiko Meira, bateria, Andretti, teclados, trompete e samples, Alexandre Ureia, percussão e voz. O álbum Veraneio foi gravado no estúdio Soul City, em São Paulo, e produzido por Eduardo Bid. O disco ainda contou com participações especiais de Otto, Júnior Barreto, Lirinha, Karina Burra, entre outros. E ouçamos agora a faixa O Saldo da Glória, de Fábio Trummer, Otto, Rob e Kiko Meira. Só ando descalço, eu não perco um abraço, eu só faço o que faço. Era tudo abstrato e não mexa comigo. Eu lhe furo um vive de graça, você perde a praça. Quanto gastei pela glória? Quanto gasto pela glória? finalizamos o disco com a dançante Delírios Espaciais. Disco do dia de hoje traz Veraneio, álbum lançado pela própria banda, que pode ser baixado pelo site www.bandaed.com.br. Ed com dois D's mais I e E no fim. Ainda no site, toda a discografia da banda também pode ser baixada. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios, que nós curtimos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje com a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.